Eu quero te honrar com esse dom especial que outorgou em mim antes da fundação. Fruto de lábios, eu quero te dar em agradecimento por você me amar. Eu vou falar quem tu és. É Jesus Cristo, meu Deus. O desejado chegou e está aqui. Tu és Senhor, mediador, o Deus de todas as nações. E a teu nome cantarei, porque és digno de louvor. Eu sei que nada e ninguém vai separar-me deste amor. Jesus Cristo, o homem aqui na terra é o Senhor. Tu és Senhor, mediador, o Deus de todas as nações, e a teu nome cantarei, porque é digno de louvor. E sei que nada e ninguém vai separar-me deste amor. Jesus Cristo, homem aqui na terra, é o Senhor. Tu és Senhor, mediador, o Deus de todas as nações, e a teu nome cantarei, porque é digno de louvor. Eu sei que nada e ninguém vai separar-me deste amor. Jesus Cristo, homem aqui na terra, o Senhor.